3732, complete a aproximação, 1 da noite, decimal 95. Xanai 6225, livre da colagem 1-0, vento no 3-0 grau, 0612 de noite. Nine eight zero requesting flight level 390 as the final. American line 980 standby. American line 980 350 or 390. Não, 0612 de nós, aguarde pista livre. American 980 clearing to 53390. Climb the flight level 390, American 980. Meia 225, decolou os 47, chame o controle 1208. 208-6225. Gente, eu tô no vento autorizado a... Quando tiver passado 110 milhas de Salvador, vai chamar na frequência 1034-9, alterna 1022-45 ou 1037-5. Salvador, bom dia, Oceania 6225. Oceania 6225, contato adaptou para o 320 cumprindo o perfil da mão. 320 cumprindo o perfil da mão, Oceania 6225. E até também vem copiou o controle? Controle o Lima Kiraxei. Lima Kiraxei mantendo no meu pé no corredor 5. Kiraxei. Próximo farol da barra, Lima Kiraxei. Portarela. India Delta November controle. Apoio direto trive e após conforme. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto bridge. Aciona 5557, controle 120 decimal 8. 340, barulho autorizado após o Luno 0, perdido do Luno 6. Então, dando ali, mano. Após, boa trive, decolada 10, curva direita da El, Leda, 5557, transponder, 1208, não precisa nada. Santa Mêmea 3, portão 8, chame pronto, pushback. Falou, Salvador Gol, número 05, contratação para o Galeão. 05 Galeão, 360 está autorizado, via Pêsulo 1-0, até SMAP, Eco Serra Mike Alfa Papa SMAP, após conforme rota do plano de voo. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge. Aciona 5566, controle 120 decimal 8. Autorizado o Galeão, nível 360, conforme a rota, apesolou no 0 após o SMAP. Recorda no 0 com curva direita, precisa da El, Leda, Brick, 208, controle 5566, transponde o voo no 605. Correto, com o 605, portão 5, chame pronto, pushback. Chama lá. Fala, tá, 32, bom dia, táxi via Alfa, aguardando a cidade Juliette para ingresso. Via Alfa, aguardando a cidade Juliette para ingresso. Táxi 1923, que é o B1 no 90, alterna com o fim 0490. principal Índia e Alfa, com a temperatura 118.95, altímetro 10 no meia, tem um bom voo e bom dia, 923. 10 no meia, Índia Alfa, 118.5, pontada 10923, bom dia. 359, aguarda a passagem do Bang da Gol, que está iniciando o táxi através do 612, após prossegue via Juliette, portão 09. Sente após o voo, prossegue Juliette, pro 09, está 3859. Via Juliette, portão 612. Via Juliette, portão 612. Próximo pontado, 10, pronto. Bom dia, 1923, a linha decola 10, vento no 20 graus, 08 nós. A linha decola, 1923. Lima, Chilex, tem frequência livre. No 923, decolou 53, chame o controle 1208. 208, 1923. Seu voo 1923. Com 1923, contato radar, vou para o 360 na saída da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge, 3. Beleza, vou 1-9-6. Na 3 eu não vou descer para 2000 pés, o ajuste permanece, autorizado o procedimento, é ponte localizador. 2000, fazendo procedimento para o lock na 3. 62285, chame centro Recife, frequência 125.45, alternativa 12685. Recife, 125.45, segundo aero 26.85, chame 62285, chame 62285. Receptando localizador do campo aviso, Xaname 311. Xaname 311, chame torre, 198, decimal 95, com pouso. 295, obrigado. Oi, bom dia, Xaname 311, habitado no Leste. Bom dia, Xaname 311, livre pouso no zero, vento no 30 graus, 079. Livre pouso, Xaname 311. Geral, você. Ok, excelente, na escuta para o regresso. Qual é o estimado para regressar, o Índio 9 Grau? 923, passa nível 150, chame o centro 1251, lanterna 3325. 251, lanterna 13325. 251, 3325, 923. Olinda, coluna 0, vento no 20 graus, 08 nós. Olinda, coluna 0, 02. Para possível questionamento, TAN 3304. TAN 3304. 4, tá livre, chame táxi, TAN 3304. Livre, chama lá pro táxi, TAN 3304. Skindia Vitor, cópia. Skindia Vitor, Ilhéus, nível 2620 está autorizado, direto, decolando 17 com curva direita na subida da El, após Leda e após direto Ilhéus. Aciona 5570, controle 120, decimal 8. Precisa banda, um skin de vitro. Uma torre 1 no 8, decimal 95, para acionamento táxi, decolagem, altímetro 1 no 0, 1 no 6. Então, bom voo e bom dia, um skin de vitro. Fox, está no 45, o BRT? Chame 63, 1 no 2, decolou 08, chame o controle 1 no 208. 208. Para Cairo, decolador 17 com curva direita na subida corredor Axé, aciona 0164, controle 120 decimal 8, torre opera em 118 decimal 95. Torre Salvador é Oxané 63192. 312, suba o 350 na saída PUCA, vigilante andando. 350 na subida na PUCA, o Oxané 631. Lima Mike Foxtrot, livre acionar, chame táxi. Para a conquista. 521, vitória da conquista, bom dia. Nível 200 está autorizado. Direto, decolada 10, curva direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após voa direto Elefa e após direto, aciona 5575, controle 120 decimal 8. Sim, autorizado 200, decolada 10, curva direita, partiu Arbor, transmissão Elefa, após 55, transponder 5575, controle 120 decimal 80, para o trip 5221. Na remota, chame pronto, pushback, trip 5221. É tudo pronto, beleza. Protoxo, TAN 3304, 175 no POB, autonomia de 4 horas e 10, alterna com fim. Direita Índia Alfa, com temperatura 118,95, altímetro 10 no 6, então bom voo e bom dia, TAN 3304. Índia Alfa, com de espera 18,95. 16, bom dia, vamos lá. Solo TAN 3663, a posição 8, puxa o acampamento. Posição 8 está livre, chame táxi. Contando. decolador 35221 no canal remota para puxa e funcionamento. Aguarde, número 2 no setor. Quase, 521. Voo no 605, 185 a bordo, com fim, 3 horas e 23. 304, Alinda, coluna 0, vento no 20 graus, 10 nós. Alinda, cola na 10, tá? 3304. E Alfa, ponte espera de 95, obrigado, boa noite. Foxtrot, Alinda, colono 7, vento 120 graus, 10. Skin de Avitor, ajuste 10 no meio, autorizado táxi via Papá, reporte ponto de espera. Controle.